Groupies, groupies, groupies, Camaris, Oli, Oli, Oli. Saúde, horas no Patek, flow mais high, os manos vão na frente. Somos iguais, groupies, groupies, Camaris, Oli, Oli, Oli. Saúde, horas no Patek, flow mais high, os manos vão na frente. Somos iguais, sabe como que eu me sinto? Fazendo essa wave, tô nessas armas, mano. Me sinto morando em LA. Groupies, esperando o camarim. Tão querendo sugar minha alma, provar um pouco da minha água. O júri um dia pode me matar, mas eu quero ter história pra contar. Diamantes no pulso, encomendei essas joias com Johnny Dane. Os manos sabem de tudo que eu já passei, yeah. Sofrimento. Ele não me fez refém, cabulando esses cantos. Eu brinco é de diamante. Rex no bolso e na estante. Chanda solto com poçante. Que beat muito interessante. Ela quer pau a todo instante. Só porque eu ando sobre a jante. Os dois banjo tudo que eu tenho, beat. Contando meu dinheiro numa suíte. No pé tô usando Nick. Pagando 10 mil em roupas de grife. Acenda a vela usando Big. Infelizmente essas groupies me seguem. Vivis, diamante, diamante. Só quem tá nascendo, o clima tá gritando. Vem me tentar me resumir. Empresário extraordinário, chique elegante. Chique elegante. Ver meu império fazer dinheiro enquanto eu dormir. Groupies, groupies, que valeu um camarim. Vivendo um filme, me chamo Netflix. Comenda de carro, tô rando a baga num Paganinho. Enriqueci, eu enlouqueci, mas eu não sumi. Groupies, groupies, Camaris, Oli, Oli, Oli. Sou OG, horas no Patek, flow mais high, os manos vão na frente. Somos iguais, groupies, groupies, Camaris, Oli, Oli, Oli. Sou OG, horas no Patek, flow mais high, os manos vão na frente. Somos iguais, baby.